abre mais um capítulo na história do rap, ou do hip hop, como muitos preferem chamar, pra mim é diferente. Que nem falar preto, negro, pra mim é diferente. O importante é que eu sou, o que o rap representa, a mensagem é maior do que tudo. É maior do que eu, é maior do que as roupas, é maior do que quem tá recebendo um aplauso. A mensagem ela é tudo, ela é mais do que todo mundo. Embora eu vejo que durante a caminhada vários aproveitadores estão se aproximando do barato, porque não tem ideologia para defender, não sofreu porra nenhuma, não sabe qual que é, entendeu? Que é ibope diz, quer subir no palco e brilhar. Eu já vi muitos pilantras já ser aplaudidos, se até Hitler foi aplaudido, então eu não me surpreendo com mais nada, certo? Subir no palco e ser aplaudido é o acaso. Qualquer um pode fazer isso. Tem que ver o dia a dia, tem que ver a caminhada, a resistência, quem vai aguentar. E esses mano que eu vou apresentar agora são uns caras que já vêm de uns dias. Eu assisti eles começando, certo? Assisti eles entrando na cena. E se eles estão onde eles estão agora, porque eles merecem, porque eles estão fazendo o certo. E o certo é o certo, nunca vai mudar. Eu acho que é o seguinte, playboy tem que cuidar do dinheiro do pai, dos negócios do pai, da herança. Deixa o rap pro sofredor, pro favelado, pra quem não teve opção de vida, que nem eu, certo? Só que é o seguinte, o rap é uma arma, certo? Rap não é roupa brilhando não, em corrente de ouro, rap é uma arma. É a arma pra você se vingar dos putos, é a melhor arma, é isso que eu faço. E é o seguinte, se a conexão é do morro, a vida louca tá envolvida, certo? Tá envolvida. Se quiser por vir que tiver de binóculo na festa, segura esse 360 aí, ó. Conexão do morro.